É, irmão, às vezes dá a sensação que tudo é ilusório. Imaginar que qualquer ato de heroísmo pode ser em vão, no momento em que a sua conduta te conduz pra guerra. E o duro não é se sentir um covarde por fugir dessa guerra, e sim ter a covardia de lutar por uma guerra sem causa e sem razão. De cada erro, dois acertos, assim que tem que ser. E a esperança é que todo guerreiro depois da batalha regresse, pois é certo que toda estrela tem o céu que merece. Positivo e operante, aquilo é o inseto, o guerrilheiro favelado. O soldado da paz não pode ser derrotado. O soldado da paz não pode ser derrotado, ainda que a guerra pareça perdida. Pois quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados. Não há perigo que vai nos parar, se o bom de viver é estar vivo, ter amor, ter abrigo, ter sonho, ter motivos pra cantar. Armas no chão, flores na mão, vivendo em paz, pronto pra lutar. O soldado da paz não pode ser derrotado, ainda que a guerra pareça perdida. Pois quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados. São seus aliados, são seus aliados. O soldado da paz não pode ser derrotado, não pode ser derrotado, não pode ser derrotado. Não há perigo que vai nos parar. Erga suas armas, lute, não se faça de rogado. O soldado da paz não pode ser derrotado. Não pode ser derrotado. Não pode ser derrotado.